BH, a voz que emociona. Já não bastava terminar comigo, tinha que me deixar com o pé na fossa e outro na saudade. Não juiz, lembro o pior inimigo. Viver de casalzinho como ciclo de amizade, isso não se faz. Pra que beijão de língua na minha frente? Não faz isso com a gente, calma que tem mais. Vem com piada. Isso não se faz. Pra que beijão de língua na minha frente? Não faz isso com a gente. Calma que tem paz. Não sei, ninguém já ganhou até que mim. É o mesmo que estava comigo. Perder você virou o meu motivo pra beber. A desgramada me largou. Copo e copo sujo, eu vou sofrendo, perder.